No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vamos encontrar que nos serviu de inspiração para esse tema, que diz assim: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então, o tema de hoje é sobre esse segue-me. Nesse relato de Lucas, nós vamos encontrar o chamamento de Levi para fazer parte do discipulado de Jesus, onde ele está buscando as pessoas para fazer parte do seu discipulado. E em relação à convocação de Levi, a gente tem uma característica muito interessante, que é o convite feito por Jesus, que ele é feito apenas em uma frase, que é o segue-me. E Levi, ele aceita, ele não vacila, ele aceita sem vacilar. Então, essa é uma característica não só de Levi, mas de todos aqueles que Jesus convidou para fazerem parte do seu discipulado. Num livro de Eliseu Rigonati, que se chama O Evangelho dos Humildes, ele vai nos chamar desse chamamento dos discípulos por Jesus, e ele nos explica que quando Jesus desceu ao nosso plano para trazer o Evangelho, ele buscou trazer consigo pessoas, né, que ajudassem, que colaborassem nessa tarefa. E ao chegar essa hora, ele reuniu para esse sublime trabalho que os aguardava, Jesus os encontra e os convida. E aí, o que que acontece? Quando ele os convida, eles já guardavam intuitivamente as lembranças da missão para a qual eles tinham se encarnado. Então, esse convite, ele é feito dessa maneira, e ele já, simplesmente se defrontando com o mestre, eles já compreendiam o chamado, eles reconheciam e, de uma certa maneira, ele já o seguiu. Então, nós percebemos essa ligação íntima, essa intuição e essa inspiração do mais alto, que aqui nós, ao nos depararmos com o que é a nossa missão, nossa tarefa, que a gente também possa abraçar, assim como eles fizeram, né? E é isso que nós estamos tentando fazer nas nossas conversas e nas nossas reflexões. E quem era Levi? Ele era um cobrador de impostos, ele era irmão de Tiago Menor, de Judas Tadeu, e ele era primo de Jesus. E nós podemos considerar que essa escolha de Jesus na formação desse discipulado, ela é para nós um verdadeiro exemplo, para que nós nos identifiquemos, pois também somos criaturas com muitas fragilidades, tanto moralmente como espiritualmente, assim como essas pessoas o eram também. Porém, isso não nos impede de ouvir o chamado. E mesmo vacilantes, nós caminharemos na direção de Jesus. Todos nós. Lucas, ele narra que Levi dá um grande banquete na sua casa em honra a Jesus. E ele convida os seus colegas de trabalho e outras pessoas que estavam por aí também. Esse banquete alegre, nós podemos dizer que seria para celebrar o retorno ou a conversão, que é o ponto alto dessa narrativa. Porque não importa os equívocos que nós cometemos nessa encarnação ou em outras encarnações, o Cristo, ele não desiste de nós. Seu chamado, ele é constante, ele é persistente. E como Levi, como Zaqueu, como Paulo de Tarso e muitos outros, nós vamos ver que nós, eles também são humanamente frágeis como nós. E é muito, mas muito profundo quando a gente se aproxima do Evangelho. E nós já nos deparamos com o convite de Jesus para fazermos parte daquele grupo de pessoas simples. E quando nós lemos esses relatos do Novo Testamento, nós estamos trazendo para perto de nós esses espíritos, as suas vidas vividas com muitas lutas íntimas, com mudanças de rota, com mudanças de atitude, e que apesar das suas fragilidades, Paulo de Tarso, de Mateus, de Tiago e outros, esses exemplos eles servem como combustível para nós confiarmos que nós também podemos guardar tudo e seguirmos Jesus. Pois com Jesus nós aprendemos a movimentar o que tem de melhor em nós. Aprendemos a movimentar a nossa vontade. E isso é um exercício diário que nos pede a cada momento para avançar na direção de Jesus. É o chamado, e ele acontece a cada momento. Basta que nós estejamos acordados, de pé, de prontidão, para ouvir esse chamado através de tantos que vêm ao nosso encontro e nos pedem, em nome de Jesus, ele se manifeste para que nós movimentemos essas nossas potencialidades. E ainda refletindo esse segue-me, ele ficou na minha mente. Esse segue-me, ele vem ecoando nos nossos ouvidos, ele vem ecoando na nossa alma. Esse segue-me, ele vem na nossa estrada, sabedores que nós somos que a vida continua. Esse segue-me, ele vem ecoando há mais de 2000 anos. Segue-me. E eu, numa reflexão rápida, refleti o quanto eu tenho seguido a Cristo. Naturalmente, convidando todos vocês a fazerem essa reflexão também. Quanto nós temos seguido a Ele? Eu digo isso porque eu me questionei efetivamente sobre isso. Porque nós temos muitas vezes muitos conceitos na nossa cabeça que eles estão gravados, eles estão fixados e assim fincados na nossa mente. Mas efetiva, qual é a nossa forma de agir? Como nós nos portamos? De que maneira nós atravessamos com a vivência de Jesus? Talvez nem sempre temos conceitos muito bonitos na nossa mente, mas muitas vezes a vivência, a prática, o dia a dia de nossas vidas, muitas vezes ele é de extrema pobreza. Quantas vezes nós temos todo o caminho descrito corretamente e nós não o seguimos. Mas a nossa postura, o nosso enraizamento das nossas viciações, a postura que nós temos nem sempre é do segue-me, é seguir a nós próprios. Muitas vezes esse seguir impregnado de orgulho, de vaidade, de falta de fraternidade e de compromisso conosco e com o outro. Então, não há tempo tão urgente de nós seguirmos os ensinos de Jesus, colocando efetivamente nas nossas vidas o amor, a caridade, a fraternidade. Quanto que nós carecemos disso? A ciência hoje reforça e reafirma as lições de Jesus, falando a respeito do perdão, do perdoar o outro, perdoar a si, da necessidade de pacificação. Então, dentro desse momento, a palavra segue-me, e Levi entregou, não vacilou, seguiu, avançou. Que possamos refletir que a nossa urgência, a nossa necessidade de segui-lo, nós precisamos muito. Nos tempos atuais, onde a paciência, a compreensão, o entendimento, a calma precisam fazer parte a cada instante da nossa vida, para que nós possamos viver um pouco melhor. E esse segue-me significa que nós precisamos de mais Jesus em nossas vidas. Imagine agora o Cristo dizer na tua alma nesse instante: ei, segue-me. Vamos buscar viver com tanto mais simplicidade e amor, com ternura e carinho, com auxílio e apoio ao outro, com amor a nós mesmos, com respeito a nós mesmos. Sinta-se seguindo Jesus. E nós pedimos ao Divino Mestre para que possamos ter a força necessária de viver os teus ensinos ainda hoje, ainda agora, na nossa vida de hoje. E era isso, então. Muito obrigada.